Tive desvio Santos, 31191. Autorizado procedimento, 864. 864, desça para 2000 pés. Autorizado ILS X-Wing a pista 10, rapor estabilizado. 2000, reautorizado, reportar estabilizado ILS X-Ray, 1864. Tango Vitor Lima X-Ray, 7 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Amador 090, chama Aracaju, agora 203, Salvador, bom trabalho, obrigado. Motor de Salvador, boa tarde, Xenéa 62, 500, informação Xenéa 6255, acione bem. Voando com a POG para interceptar a chegada Mari, desça via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste na 014. Via chegada Mari 050, 1014, ou a China 62. Avistando azul 4082. 4082, livre pouso, pistola 0, vento 90 graus, 069. Livre pouso, pistola 0, azul Estabilizado em LS, 864. Uno 864, completinado procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Ashwood X-Ray para chegar. Afirmativo, eu já, mas eu até fiz duas chamadas para o senhor, tinha errado com o controle, deu uma melhorada no teto, para a saída visual especial, 1000 pés, pronto, cópia. O chuvisco está ainda molhada, mas a aproximação já parte visual. Repórter avistando, 864. 4082, bem-vindo, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Ponto seguro, 1000 pés, decolando no 7, após curva direita, hein, via corredor axé, caixa trégua. Aciona o transponde 5142, controle 120.8, passa para X-Ray. 120.8. 120.8, controle. 120.8. Correto, qual é o PV? 4, pátio 5, chame a torre agora, 118.95 para acionamento, taxa de decolagem, ajustado em 14, bom voo, X-ray. O azul 4082, após ingresso a Juliette, e assim que eu vou iniciar o táxi, eu prossegue até o portão 01, após. Sabe então, vai ingressar pela Juliette, aguarda a 02, 90. POB 144, alterna Campinas com 3 horas e 35 minutos para o táxi. Alterna? 1556 à direita ainda, até o ponto de esperada 10, lá com a torre 1 no 895, ajustado em 1014. Qual alternado? É Campinas. Copiado. O no 556. Direita ainda até o ponto de espera, lá a torre 118.95, 1014, ajuste. Teve táxi até o ponto da era down no zero e aí chegou no 556. Posso comprar X-ray, livre táxi, se chame para ingresso no 7. Chamará no 1864, decolou 49, controle 120, décima 8. Confirmando, 1-2-1, décima 1 no solo. Torre, gol no 556. 1864, lembrando que chegou. 3089, ele ainda colou no 0. Vive alinhar e decolar e dá no 0, gol no 556. Táxi Alfa, reporte no Juliette. Alfa, reporte no Juliette. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, não há tráfego a reportar no setor, decida a critério, reporte ingressando na Terminal Salvador. Decolar, gol no 556. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia, Xener 6200, atinge mantém nível 210, centro da Serra. Xener 6200, ação de identificação, Vando Pabog para interceptar a chegada Mari. Desça para o nível de voo 060, ajuste 1-0, 1-4, via chegada Mari. 060, ajuste 1-0-4 e a chegada Mário China 6200. Confirma ainda continua a chuva sobre o campo? Negativo, sem chuva. Ok, obrigado. Papapá, Alfa, Tango, Tango, reporte 40 milhas em Salvador. 40 milhas de Salvador. Cinco, cinco. Alto, desça para 2.000 pés, ajuste 1.014, autorizado LSXV da pista 1.0, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.014, autorizado, reporte estabilizado. Uma possibilidade de voar por de dona? Interceptar o localizador, curva direita, proa 050, reporte estabilizado. Direita 050, reporte estabilizado, 6255. Patrulha, bom dia, Gol 1556. Gol no 556, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível do 360. Sobe via da EL 360, no 556. Só Léo Serra 3245. Prossiga na escuta? Vamos empurrar um pouquinho mais ele para o 3, né, deixar livre aqui a entrada do 0501. Sim, eu agradeço. Direto, Romeu. Está na vertical da BR-324, decolagem de Serra Índia com Índia, o Mike Juliette Romeu. Colocado 0115 no transponder, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma intenções. Está em sobrevoo na rodovia, avaliada as condições meteorológicas para dar prosseguimento no voo. Confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Controle 1 no 20.8. Bom dia. 1.08, né? A gente mantém assim condições visuais, 500 pés. Reporte no local de sobrevoo. Em condições visuais apenas na presente, vai manter o setor. Mike Juliette Romeu. Patrulha Leste Azul. Bom dia, Azul 4101, passo 250 para o 120. Mas pode prosseguir, Juliette, portão 5. Negativo, já segue Juliette, portão 5, assim, se der condições, eu vou 864. Para gastar aí. Salvador Chiner 6200, ponte voador no oitavo da presente. Confirma, Chiner 6200. Confirma, Chiner 6200, solicita a proa de dono, oitavo da presente, se possível. Autorizado de TAP, Oxané 6200. Ah, foi de TAP 6200. Controle, Patatão 2, Patatão 500, fora do solo, corredor Axé. O aeronave acionado 5473. Esse é o Azul 4101. Azul 4101, frequência de Aracaju. 120 decimal 3. 203, Azul 4101. Meu Deus. Ah, meu. Passar, Mike Juliette Romeu, vai de retorno a Serra Índia com Índia, chama pra próxima. Gente, Mike Juliette Romeu, mantém-se em condições visuais, reporte visual com o local de pouso. Já visual, está pouso, Mike Juliette Romeu. Livre a sequência, bom pouso, Mike Juliette Romeu. Júlio, Sapatã Gosta, Papai X-Ray, está no corredor Axé. Sapatã Gosta, Papai X-Ray, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reporte no farol da barra. Sapatã no farol da barra. Solo, Salvador, 3295. para o táxi, alterna Galeão, 3 horas e 45 de autonomia e 226 a bordo. Norte de Salvador, vou ir na proa de Pelo para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. 6255, complete final do procedimento MS X-Ray, chame torre 1-18-95. Torre 295, chame 6255. M6200, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado MS X-Ray da pista 10, rapaz estabilizado. 2000 pés, encontrará estabilizado em 6200. 3895, mantenha o ponto de espera. Tem um ponto de espera, né? 3895. Torre Salvador, uma boa Xené 6255, final da 1-0, baixa travado, situação no Simbra. 6255, teto estimado em 800 pés, mantém aproximação, reposta visual com campo, agora chuva leve. Sim, Xené 6255, reportará visual. Avistou a 1200, a Xené 62. Oscar Papai X-Ray, confirma estimado para ingresso na terminal Ilhéus e estimado de pouso. A terminal Ilhéus em mais 35 minutos, estima de pouso a 1630. Quente. 6200, pode descer direto a 2000, desconsiderando o ITAP de 5000? Afirmativo, sem restrições de altitude em ITAP, achando em 6200. Afirmativo, pode descer 6200. Papa Tango, Oscar Papai X-Ray, ciente, tem a frequência livre para autocoordenação. Linha 225 no solo 02, libera via Fox solo no 21 no décima 1. 218, Aeronaves em aproximação para Salvador, informa o teto 810, com visibilidade de 4 mil metros, chuva leve sobre o campo. As aeronaves copiaram o controle em aproximação para Salvador? Nossa, o Fernando copiou, atingindo 5 mil. É 2-0-0-3. Papapá Alfa Tango Tango, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil, foi 14, pegou. Alfa e Juliette para o portão 62, o Chile 6255. Sem posição ótima, papai, isso aí. Papai X-Ray, aguarde para ascensão. Confirme sua radial distância, Salvador. Confirme, já atingiu o continente? Tango Oscar Papa X-Ray, ao atingir a praia de Caixa Prévia, está livre ascensão pela praia do litoral, pela linha do litoral ao nível 085. Controle Salvador, bom dia, tá 3895. Aguarde. Oscar Papa X-Ray, reporte cruzando 4 mil em ascensão. Na 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. EL para 340, possibilidade de voar nos Leda? Pós 2 mil pés, autorizado Leda, TAM 3895. TAM 3895. Chenair 6200, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 95. 2-5-6-2-0-0. Papapá, Alfa Tango Tango, desça para 2 mil pés, autorizado LSX-Way da pista no zero, reposto estabilizado. 2 mil, reportando lógico, Alfa Tango Tango. Controle, boa tarde, voo no 962. Voo no 962, acione identificação. E a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Nível 050 na chegada Mari, 20 a 2. Eu, Chanel 6200, está passando agora bem 700 pés, já configurado para pouso. Chanel 6200, continua a aproximação, reporta quando visual, estimado avistar a pista a partir de 600 pés, o ajuste no 014, chuva leve sobre o campo e pista molhada. Afirmativo, ciente das condições, o 6200, só confirma livre pouso. Tá bom? Pouso 6200. Já avistando a pista? Avistando agora, 6200 com 1300 pés. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 5 nós. Autorizado pouso, 6200. Serra Econ Zulu November, confirme a radial distância, Salvador. 5 Zulu November, acione o código 0143. Forma Salvador operando em condições de instrumento, confirme a intenção. Tem intenção, pouso na 10. Papatango Eco Zulu November é autorizada a descida para 6.000 pés, a plano VFR modificado ao Zulu 508. Previsto a chegada Bonf, vou ir na proa de Bonf para interceptar a chegada e aguardar o contato radar. E da coral inicial. Ok, prepara a coral. Do 4076, sendo identificação, se a chegada Mari desça para o nível de voo 070, o ajuste 1094. 070 na Mari, 4076. Do LOC, o Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, completo final do procedimento LSX-Way, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895. Torre, o Alfa Tango Tango está no localizador. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, reporta quando visual com a pista 1 no 0. Corta, né? Não, 6200. 2, está presente, vou na proa de ICAP. Não, Marcelo. Confirme? 864 na Gol, atualização, Marcelo. 64 na Gol, só um minuto, subida pouca, Marcelo. Ok. Então a aeronave em aproximação para Salvador, o teto agora encontra-se a 1000 pés de teto, visibilidade de 3.000 metros, chuva moderada. Siga a Oscar Papara, que foi. Aguarde, X-Movendo. 463, cópia. A Governador Valadares, a rota e a alternativa e o tempo de voo permanece o mesmo? O tempo de voo seria 3 horas e meia. Alterna na noite, a estação 085. Quando ser estimado para, então, para aqui? E Brasília? Tem alguma firma que irá cruzar ou acho que foi o Rei? Negativo, é Recife, daqui lá. Qual é a proa então ideal para prosseguir? Irá prosseguir visual 085? Só um momento, vou ver a ideal. Tente. É 356, sua identificação, vando para a Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 080, ajuste 1094. Recebi o Ainda autoria 231, que é o Alfa Tataque Rei. Controle, voo no 962. Vai. Confirme o Alfa Tataque Rei 231, a Proidel. Positivo, senhor, 231. Autorizado, passado e checado. Alfa Tataque. Note 64, correto, portão 5, time ponto ponto, deixa lá. Tá. Paulo, boa tarde, Papa Santos, Matheus de Fora. Charles Lacerda, escuta, prossiga. Vou Matheus de Fora, eu estou escutando aqui, é da próxima cota. Decola no 7 ou no 0, Charles Lacerda? No 7, está no Gada Baitel, Vitor Charles Lacerda. Boa de Índia Sierra, não vai terminar o desvio até o pouso. É, 2 mil pés, 1014. Gente, gol 1962. Calma, não é Zulu November? Siga com o Zulu November. Confirmando quando vai estar compatível com o visual de Pé-Delta? Ativo 1 mil pés de teto, 3 mil metros de visibilidade, com chuva moderada. Autoriza a flor da rotatória? Da semana, passou com o visual de Pé-Delta. Hotel ajustado em 14, bom momento. 895, obrigado, uma boa tarde. Azul 4076, desça para 3 mil pés, ajuste 904. 3.4076. Alfa Tango Tango no solo 1-4, chama só 1-2-1 no decimal 1. Alfa Tango Tango livrou, inicialmente faz 3. Gente, Alfa Tango Tango, querido que livrou, vai prosseguir parte 5? Faz 3 inicialmente. Prossiga Alfa Aquilo, parte 3, Alfa Tango Tango. Zulu November, controle. Prossiga, senhor. É, deverá prosseguir vir para Salvador, vamos negar o visual especial devido ao tempo estar bastante prejudicado aí na final da 17, devido à chuva moderada. Então irá prosseguir instrumento para pouso, ok? O F Zulu November. Almeida. Chegando lá no Espírito Salvador, agora o teto é de 800 pés, de visibilidade com de 3 mil metros com chuva ainda moderada. Fono 962, seu controle. Prossiga. Fono no bloqueio de Simbra, desse mantendo 2 mil, parar o procedimento completo, com bloqueio e se encaixar no procedimento devido ao teto e a chuva no aeródromo, é poste em balde. Fono 962. Então eu vou lhe pedir uma outra radial para fazer isso, porque justamente a formação está em cima de Simbra, viu? Então tem condições de bloqueio e aproximar direto? Isso fica meio difícil, porque só seria possível autorizar a aproximação direta. Não, nós temos condição de bloquear e afastar direto. Entendi. Copiou então, autorizado, bloquear e afastar direto? Autorizado, normalmente. Azul 4076, iniciando com para 1909. Aduzindo 4076. 4895, estamos no Recife agora, frequência 1251, na alterna 33, decimal 25. Controle, gol 1962. Controle de Salvador, gol 1962. Prossiga. Voo no 962, prossiga. Estamos autorizados a afastamento direto de prosseguir na aproximação? Autorizado, reforço e estabilizado na final. Portarã. 395, Recife agora, 1251, na alterna 3325. Lógico, Papai Serrei, autorizado o governador Valadares, informe o novo estimado para pouso em governador Valadares. Seria 1850, senhor. 1850, copiado. Do 407.000, desse manter 3.000, aguarde a autorização no final do procedimento dele. 3.000, aguarde a autorização 407.000. Papai Juliette, Hotel Romeo, assistente de estação, reposta para descida, aguarde de procedimento TLS X-Ray. Oi, Mari, para a gente está chegando a Mari. Piste 1-0, chuva moderada, até 200 pés, visibilidade de 3 mil metros. Pode, já está no lugar de descida, está vendo a cor de Mari, já se desceu. Esse é aí, mas o Xané 6356, esse mantém a altitude de 4 mil. Voo 962 estabilizado? Sim. Controle Salvador, voo 962 ILS. Voo 1895, voo 962. Azul 4076, esse mantém 2 mil autorizado ILS. 2 mil autorizado 4076. Salvador Azul, novembro, não tem descida. Esse mantém a altitude de 4 mil, cruzou 90. Confirme, senhor, 4 mil? 4 mil. O Xanema 3, você comete condições de voar duna, mantendo velocidade para anticipar o final, ele é? Depois que vai voar duna, é 3 mil. Foi duna, 3 mil. Se possível, mantém a velocidade até mais próxima. Seu duna, 3 mil. Esse mantém o nível 060. A Tango Eco Zulu November confirma efetuando desvio? Afirmativo, senhorita. Autoriza por onde, dona? Por onde, dona, seria ideal para aproximar o Eco Zulu November? Afirma, senhor. Então vamos mudar aqui. O Xané 6356, controle? Prossiga. Na área 30, fazendo desvio, tem prioridade, se está levando para a enferma porta, sua vetoração com vestida por o ar. 360, limite ao localizador. Descendo ainda para 3 vezes. Nessa proa, senão vai ficar impossível a aproximação devido à formação. Caso autorizado, a gente faz um 360. Mas curva à esquerda, depois essa ruim para a proa de dura. Gente, então vamos fazer um box radar para um pequeno delay e prosseguir para o ILS. Curve à direita até a proa 1 ou 2 0. 2 0, qual o limite? Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2230, informação é a Vitor. Esse é radial 1800 Salvador. Prefiro. Passaria 2230, acende a indicação, deixa manter nível 050 na chegada à mão. 050 para a mão, 2230. Estabilizado 4076. Flete LS, chame torre 1895, azul 4076. 1895, 4076. Eco do Lunovembro, desce e mantém 3000. Desce e mantém 3000, Eco do Lunovembro. 06380 RJ. Deixa eu falar, só um minuto, filha da El. Da El. Se reportou avistando na parte da DEA. Continua a aproximação, reporta visual, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Vai reportar visual, passa 076. NR 6356, curva direita pro 180. 8-0. Obrigado, Gol 962. Boa tarde. Eco Zulu Novembro, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reposta estabilizada. 2 mil pés limitado ao ILS, vai reportar estabilizado, Eco Zulu Novembro. Salve, boa tarde, gol 2067, informação Tango, posição 03, autorização Guarulhos, quando possível. Pronto, copy. Sim, 360 já aprovado, nível, prepara-se, vida da El, 2067, número 2 para cópia. Guarda a cópia da El, gol 2067. Acabou de 35 milhas aproximadamente. Azul 4076, avistando. NR 6356, reassuma a navegação na proa de Duna 21 milhas sudoeste do Salvador. Reassuma na proa de Duna com curva direita. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado, pouso 4076. Algumas aeronaves em aproximação em Salvador, teto agora 600 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva moderada. O 4076, solo 25, liberando via Eco, solo 121, décima 1. É, Eco 211, obrigado. 4, viste o 110, decolagem da mesma após curva direita, no perfil da subida da El, Leda, Pidev. A 5447, o transponder, controle 120.8. Autorizado conforme 360RJ, decolando 0, curva direita da El, Leda, Pidev, apenzulou 44. Transpondo 5447, controle 2080, chama 6254. 62 é o portão, chama quando eu ponho para o pushback, saneamento. Camarada 62254. Salvador 4076, agora. Bem-vindo, bom dia 4076, táxi via Alfa, Júlio, portão 2. Alfa, Júlio, portão 2, obrigado. 2067 para cópia? 2067 para outro cópia. Guarulhos no 360, rota via Pizulu 10. Piraí, após um bar, Pizulu 44, Pagual conforme. Decola pista no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, Motiva, ao intercepto Pizulu 10. 5454, código transponder, controle operinho 20.8. Zulu Novembro, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 1 no 8, 18-9 sem fratura, o Eco Zulu 9. Três saídas da El, Leda Motiva. O transmundo é 5454, controle 12080, gol 2067. Correto, chama quando for, deixa eu falar. Deixa eu falar. Salvador, gol 1864, deixa eu ver que está na minha transmissão. Aguarde 1864. Agora, antes de agora. O telemetria que correr, a aeronave que o precede, a princípio parece que está tendo dificuldade em estabilizar o localizador. O telemetria que correr. Fechou. 4463, pode chamar o controle? Afirmo, decolar 228-1208, bom voo. Boa, obrigado. Eco Zulu Novembro na escuta? Ah, escuta, prossiga. Continua a aproximação, reporta quando visual. Última aeronave reportou avistar a pista a partir de 500 pés. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Sim, Eco Zulu. Sub mantém 085, chame Ilhéus agora. A frequência 201. Acho que eu peço aí. 201, controle Salvador, boa, 4463, decolado na Coral. Azul 4463, contato, mantém nível 360, suba via, saída Coral. Um pouquinho mais baixo, 160. Sim, Matinho, 160. Vai manter quando chegar. 3356, desse mantém 2001, autorizado final do procedimento LR. 2001. Vai reportar sobre isso. Quase autorizado, puxa, portão 5, repasso táxi. 0-5-0-2-3-0. Novembro visual. Eco Zulu Novembro, pouso autorizado, pistão 0, 1-2-0-5-9. Autorizado, Eco Zulu Novembro. Retorno da Coral, vai se manter aqui à esquerda da rota, 260, até interceptar o eixo. Vendo o CV visual com 600 pés. Tem 600 pés, já, já com o Passeira 2230, confirme velocidade indicada. 230 nós. Sente, reduza 200 nós e desça até o nível 050. 200 para 200, descendo até o 050. Fiesta, Hotel Romeu, desça e mantenha 3.000 pés, QNH 1-0 no 4. Se tiver condições, voe direto do Duna. Descendo 3.000, vai voar direto do alvo. Gente, mantenha por gentileza a velocidade para sequenciamento. Até a próxima duna. Firmando para o SEC para o 4-5. Gente, uma boa... Você está Romeu com o seu controle? Boa tarde, eu vou dar em Eco Zulu Novembro, táxi via Alfa, reportando antes da Gillette. Alfa, antes da Gillette, vai ser 5 de cala. Gente, tem condições de manter até quanto? Até a próxima duna? Até 150 nós. Eu tô fazendo um pequeno desvio agora à esquerda e já vou começar a curvar a torre de duna. Gente, então o senhor seguirá como número 3 na aproximação. Confirme a proa que irá efetuar os desvios. Ah, dá presente o Gillette Hotel Romeu, tá voando pro lado de duna, vai. Gillette Hotel Romeu, o senhor agora é o número 3. Curve à esquerda, proa 020, seu limite é o QD Mike no 00 de Simbra, está sendo vetorado para sequenciamento. Sim, senhora. Espera do 2230, desse mantenha 4.000, QNH 10 no 4. Após desvios, foi duna, reporte na proa de duna. Quem já presente já tem condição de voadora, vai descer para 4.000 com 1.014. quente, então desça para 3.000 pés, 2230 da passarela. 3.000 pés, 2230. Juliette Hotel Romeo, reautorizado, descida até 4.000 pés, altímetro no 0.4. 4.000, 1.0.4, a senhora está me colocando no meio de uma chuva, e como número 3, muito obrigado. Você não tem condições de manter a proa? Caso necessário, eu vou pedir. Gente, então, quando for necessário, solicite os desvios. Segunda direita, vem de ponta de perão no 8.95, ajuste no 0.4. Gente, tá aqui no Sunny India, ponta de perão no 8.95, ou no 8.94. Saída 2230, sem instruções, desça para 2.000 pés, QNH1 no 04. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, chame estabilizado. Para 2.000, chame estabilizado no X-Ray, 2230. Para a minha 356, confirme estabilizado. Estabilizado, a 356. Gente, completa a final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 295. Torre Boa, Xanero 6356. Xanero 6356, continua a aproximação, reporta quando visual com a pista no zero. A última aeronave reportou avistando a partir de 600 pés. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Positivo, portarão. Vocês mantém 4.000, 1.014, já que eu tava meu. Quando possível, se autorizado por de boa, na descida. Juliette Hotel Romeo, desça e mantenha 3.000 pés, altímetro na 0.4. Seu limite é o QD Mike 1.00 de cima, vai seguir o número 3. Gente, limite 1.00, gravação, descendo. Até o Romeu, apenas para informação, vai seguir traço agora nessa posição de 1 hora, 12, correção, 13 milhas, rumo sudeste, é um Alfa Tango 72, passando 3.500 pés e descida 2.000 pés. Gente, Juliette, até o Romeu. 0-0 para lá. 1864, mantém ponto de espera. Vai, Matheus. Avistou a 600 pés. Xané 6356, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 2-9. E pouso 6356. Corre, Papa Zero Vitor, Charlie Hotel, estacionado 7-8 a bordo, com 3 horas e 30, alternando Salvador para o taco. Caro localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado, ainda mantendo 3.000 pés. 070, vai reportar estabilizado, vamos ver. Zulu Novembro é autorizado, cruzamento no 7, prossegue papá até o pátio 5, não me escuta até o corte. 067. 90. Ali, Matinho, 834. Sou Charlie Hotel, atentando a aeronave ingressando no pátio 5, quando possível está livre o táxi, reportando a papá para o ingresso. Sim, estabilizando a aeronave, após o parqueamento da mesma, está autorizado até o ponto de espera, vem Sou Charlie Hotel. Xané 6356, no solo aos 37, ao liberar via eco, solo no 21, décima 1. 219. Depois a gente vai. Beleza, Torre de Luna, Coronel? Estão no zero, vento 1900 graus, 49. Nível de decolagem com 8 da 4. Final do procedimento, LS X-Ray pistão no zero, chama estabilizado. Chama estabilizado, não deu grato. No 864, decolado aos 38, controle 120, décima 8, bom voo. 308, boa. Estabilizou no norte, passaria 2230. 2230 da passaria de completa final, chame a torre no 98, décima 95. 7895, 2230. Controle Salvador, boa tarde, gol 864, decolou 1500, Sapuca. Gol no 864, contato radar, se mantém ao nível 350 via saída Puca. 350 via Puca com 4864. 0, continua a aproximação, reporta plano visual com a pista 1 no 0, o ajuste no 0 no 4, informa que a última aeronave avistou a partir de 600 pés. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Presidente, tomara avistando 2230. Baleado no 7, decolo de imediato, Vitor, espera o hotel. Gente, mantenha um ponto de espera, por gentileza, corrigindo. Mantenha a cabeceira alinhada, aguardando instruções, Vitor, Charlie, hotel. A aeronave já passou de certo. Sim, esse, o Vitor, espera o hotel. Tá... No Glide aqui. Está autorizado a prosseguir pelo GLAI, o Juliette Hotel Romeu. 94, boa da 067, bom dia. Juliette Hotel Romeu está estabilizado? Afirma, Romeu. Completa final do procedimento, chame a torre 98, decimal 95. 1895, grato. Torre Salvador, boa tarde, boa 2067, posso esperar o 2-0 pronto. 2067, mantém ponto de espera, boa tarde. Mantém ponto de espera, boa 2067. Com 600 pés, 2230. Passada 2230, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 69. Pouso autorizado, 2230. Corre, papapá, pra Juliette, pra Romeu. Juliette Hotel Romeu, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 094. 094, grato, Romeu. Vitor Charlie Hotel, atentando a possível esteira de turbulência do ATR pousando no 0, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 120 graus, 69.